O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, vimos os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse texto bíblico está no livro de Números, capítulo 13, e a partir do verso 28. E eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos, com a paz de Jesus Cristo, a todos os nossos amigos que estão sintonizados nessa quarta-feira com a nossa programação. Quero desejar o meu bom dia a você que vai sair para o trabalho, você que já está viajando, você que está no carro, que Deus possa realmente te abençoar nesse dia. Nós estamos vivendo esse momento que antecede o nosso seminário. Estou falando essa semana que no sábado teremos seminário da Escola Bíblica Dominical. Ali na cidade de Paulo Bento, nós teremos amanhã à noite um grande culto. Quinta-feira, um grande culto amanhã à noite. E não haverá culto nos sábados em nenhuma congregação aqui no campo, na cidade. Especialmente aqui na cidade, os irmãos todos estarão concentrados à noite de sábado para um grande momento com Deus aqui na nossa igreja sede. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando o povo de Israel chegou perto da terra prometida, um grupo de homens se adiantou para fazer o reconhecimento do lugar. Ao voltarem, a maioria deles contou sobre os gigantes, contou sobre os perigos e as dificuldades que encontraram. Apenas Josué e Caleb conseguiram ver o que havia de bom. Para esses dois homens, os aspectos positivos realçavam, sobressaíam, ficavam em evidência, de forma que os negativos foram minimizados. Eram homens, certamente, de muita fé. Sabiam reconhecer o que Deus lhes oferecia de bom. Tinham os olhos voltados para as bênçãos. Meus irmãos que me ouvem nesta manhã, se olhássemos para os nossos filhos como Josué e Caleb olharam para aquela terra, como dádivas de Deus, para nós, saberíamos reconhecer muito mais as qualidades que estão inseridas na vida dos nossos filhos. Saberíamos agradecer mais do que reclamar. Saberíamos abençoar mais do que amaldiçoar. Saberíamos, sim, abençoar e não fazer críticas contra eles e desmotivá-los. E certamente eles seriam muito melhores. Na verdade, a visão daqueles homens, que só conseguiram ver gigantes, verem perigos, é a visão de muitos que ainda estão entre nós, não somente em relação aos filhos, mas também à família, ao trabalho, à vida de maneira global. Enxergam tudo de forma pessimista, ignoram os inúmeros motivos que existem para agradecer. Há uma história que relata a experiência de dois homens que atravessavam o deserto. Cada um tinha seu cantil com água. Em determinado ponto da viagem, eles pararam para conferir quanta água lhe restava. Os dois tinham a mesma quantidade, ou seja, meio cantil, mas não viam as coisas da mesma forma. Um deles disse: puxa vida, só me resta metade da água. E o outro respondeu: graças a Deus, ainda tenho a metade de água no meu cantil. Raramente alguém vê a vida como esse segundo homem. Temos a tendência a murmurar. Não sentimos necessidade de agradecer pelo fato de estarmos vivos, de vermos nossos filhos terem saúde quando ficam doentes. é que nossa consciência desperta e só então nos conscientizamos do quanto é bom quando eles estão bem. No entanto, depois que melhoram, esquecemos outra vez esse fato. Os que já perderam um filho sabem quanto dói. Os que não perderam conseguem apenas imaginar quando alguém próximo passa por isso. Contudo, dificilmente alguém agradece pela vida dos seus filhos quando acordam pela manhã, antes de sair para o trabalho. Que você seja um pai, uma mãe que me ouve, seja da família de Caleb e da família de Josué. Não enxergue só obstáculo, mas está na hora de ver os obstáculos, sim, mas não prostrar-se diante deles e cruzar os braços e dizer não posso. É hora de enfrentar, é hora de aproveitar até mesmo os obstáculos para tirar dali bons e métodos abençoador para as nossas famílias que estão sempre nos aguardando e vendo a nossa posição diante da luta. Então receba essa mensagem para teu elevo, para a tua vida de fé. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos. Eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e amado Pai que estás nos céus, nós precisamos dessa geração que vivemos, de homens e mulheres, de pais e mães que tenham a visão que tiveram Caleb e tiveram Josué. Nós sabemos, ó Pai, que assim como eles, não estamos vivendo em tempos diferentes. Também enfrentamos gigantes, também temos obstáculos, mas como eles puderam ver a bênção de Deus, progresso, nós queremos que nesta hora, onde quer que haja, uma família que possa crer, ele possa ver pela fé, ó Deus, o gigante tombar, os filhos de Anak sendo destruídos, todas as feras sendo eliminadas e ele podendo viver livremente, abençoado com a sua casa, com a sua família. Se é um doente, esteja ele no hospital ou em casa enfrentando, ó Deus, a luta da doença e quem sabe o seu corpo enfraquecido, olhando para o espelho, encontra uma mulher fragilizada, um homem emagrecido, mas nós estamos crendo, Senhor, que tu é poderoso para curar, para sarar e para libertar, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.